Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast especial de aniversário. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que você esteja confortável do outro lado, porque hoje o episódio é diferente. Hoje o episódio, como sugere o nome dele, é especial. Hoje o LivroCast completa 2 anos de vida, um número que eu nunca imaginei que a gente fosse chegar. 2 anos de vida, 730 dias aí de podosfera e a mais, sei lá, 17.500 e poucas horas tentando trazer algum conteúdo para quem nos ouve, tentando apresentar livros a leitores, apresentar autores a leitores, enfim, a fazer esse intercâmbio entre quem produz e quem consome conteúdo literário, digamos assim. Se você é novo aqui no LivroCast, talvez você não saiba, ou se você ouviu apenas os episódios mais recentes, mas antigamente era assim que eu gravava. Antigamente eu gravava sozinho, nesse marasmo, nessa dinâmica, nessa empolgação que fazia até quem toma energética, café o dia inteiro dormir, né? Nessa, realmente, um ânimo contagiante. Isso mudou, né? Isso mudou quando o LivroCast se uniu com Locotopia, né? No episódio de um ano, no especial de um ano, eu e o Diego gravamos, e aqui embaixo na postagem, ou aqui em cima na postagem, como ele sempre fala, tem um link pra você ouvir, a gente fala como é que foi essa fusão entre o LivroCast, que era o meu site, e o Locotopia, que é o site dele, por que a gente fez isso, bastidores, enfim, um pouco de nós dois, um pouco de nossa amizade, um pouco de o que a gente espera pro futuro, o que a gente mais gostou e etc, né? Mas hoje eu resolvi de fazer diferente, né? E por que diabos que eu tô gravando sozinho de novo? Por que diabos que eu retrocedi em algo que eu tinha melhorado, né? Por que eu tô piorando se tava bom? Enfim, são vários motivos. O primeiro deles é que hoje o LivroCast completa 2 anos, né? Agora no início de março de 2014, o LivroCast completa 2 anos, como eu falei, porque eu nunca imaginei que esse hobby ia chegar onde chegou. Eu nunca imaginei que a gente fosse tomar a proporção que a gente tomou. Enfim, não vou comparar com outros podcasts, que é uma comparação injusta, mas a gente tá muito feliz. Eu tô muito feliz com o posicionamento que o LivroCast, que a marca LivroCast, digamos assim, alcançou. Porque eu nunca imaginei que a gente teria, sei lá, mais de 50 episódios. Eu nunca imaginei que a gente teria tantos downloads, tantos comentários no site, tantos ouvintes. Nunca pensei que eu fosse gravar com tanta gente bacana, com tanto autor, com tantas pessoas que eu admiro. Nunca imaginei que eu fosse fazer tantos amigos ao longo desse tempo todo, e, né, geralmente em datas assim eu paro e penso, reflito, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que o LivroCast fez de certo e o que fez de errado, pra gente poder tomar decisões melhores daqui pra frente. E dessa vez, especificamente, eu cheguei a uma conclusão muito importante, mas uma conclusão que literalmente me fez gravar esse episódio de hoje. Sem dúvida, sem medo de errar, 200% de certeza, o maior acerto que eu tive em toda a história do LivroCast, a melhor coisa que eu fiz nesse tempo todo, foi chamar o Diego Locou pra gravar comigo. Então, acima de tudo, além de comemorar esse aniversário, o que eu quero com esse episódio é provar a importância do Diego e como, de um modo ou de outro, a gente se dá bem e como, enfim, a união do LivroCast ganhou com essa fusão entre LivroCast e Locotopia. Logicamente, não tô falando que tudo que aconteceu, o que acontece com o LivroCast é mérito exclusivo do Diego, porque eu também tenho a minha parte, eu também, enfim, eu sou o host das conversas, eu edito o programa, eu corro atrás de muita coisa também, mas eu quero dizer com esse episódio que tudo seria diferente se eu não estivesse aqui, começa por aí, com as piadas, com o humor dele, né, com as ideias fora da caixa, dificilmente a gente teria chego em 2 anos sem as piadas sem graça do Diego, sem as opiniões de quem não leu os livros dos episódios, sem os convidados que só ele consegue convidar, sem as pautas que só ele consegue escolher, sem os livros que só ele lê, né? Então, a gente realmente não chegaria onde a gente tá hoje. E não se engane vocês, né? O Diego não é só piada, ele também é muito importante pra contagiar o pessoal que tá na conversa. Então, às vezes a gente tá lá preso num tema, falando muita coisa teórica, ou empacado num ponto na pauta, vem o Diego e quebra o ritmo, ele faz uma piada sem graça, a gente já volta pra dar uma chacoalhada na gente, isso é muito importante. E a ideia do LivroCast de hoje foi justamente essa. Não só agradecer o Diego, fazer um baita agradecimento público aqui pra ele por tudo que ele fez com o LivroCast, tudo que ele mudou aqui no LivroCast, mas também exaltar o que eu e ele temos de bom, assim, as partes positivas, as partes engraçadas. A gente é amigo, né? Então a gente se diverte e é sincero aqui no LivroCast, não é nada, apesar de ser editado, não é nada falso, né? Então, eu tô gravando aqui sozinho hoje pra você sentir essa diferença, mas não se preocupa que tá acabando já, gente. Eu vi todos os episódios do LivroCast e eu compilei os momentos mais engraçados desses 2 anos de podcast, né? Então, eu espero que você, ouvinte, veja o que o Diego fez com esse programa e, enfim, dê boas risadas aí, lembrando de quase tudo pelo que a gente já passou aqui com o LivroCast. De um modo geral, então, Diego, muito obrigado, cara, por me fazer companhia nesse tempo todo. Espero que a gente continue produzindo conteúdo por muito, muito, muito, muito, muito, muito mais tempo. Ele não sabia dessa surpresa e deve estar surpreso que nem vocês. Ou até mais, talvez. Eu não contei pra ele o que seria esse episódio especial, só falei que eu já tinha gravado. A você, ouvinte, peça essencial, fundamental desse podcast, do LivroCast, né? Muito obrigado por cada download, muito obrigado por cada comentário, muito obrigado por cada crítica positiva ou negativa, né? A gente erra, aprende e tenta melhorar, tenta acertar na próxima vez, né? E às vezes são vocês que nos apontam as saídas, por mais óbvias ou lógicas que elas sejam. Se não fossem vocês, a gente estaria empacado no tempo também, de certeza. E a gente espera que vocês continuem nos acompanhando e nos ouvindo. Vou parar de falar que eu tô dormindo já, eu não tô mais acostumado a gravar sozinho, eu tô sofrendo aqui pra gravar essa introdução do episódio sozinho. Não tenho mais pauta, não tenho... Enfim, tô todo perdido aqui já. Tô sendo, como o Diego gosta de falar, repetitivo já nas minhas palavras. Vou deixar vocês com a vinheta de apresentação do programa agora. Depois, como eu falei, o compilado de melhores momentos dos 2 anos do LivroCast, né? Na certeza de que esse é só o segundo de muitos outros passos que ainda estão por vir. Então eu vou deixar esse blá blá blá de lado, né? Vamos agora, finalmente, para o LivroCast especial de aniversário de 2 anos do LivroCast. Pelo mundo da literatura. Estamos aqui com Daniel, Diego e Sally, e a primeira coisa que eu queria falar, até pra me deixar livre dessa pressão, desse peso, é que eu tô com medo de não satisfazer as minhas próprias expectativas. Como a gente falou no início ali, esse é o cast que eu mais quero gravar, então eu posso não conseguir transformar em palavras o que eu sinto pelo livro e tudo mais. Enfim, me ajudem a fazer um cast decente, por favor. Marcelo, se tu fosse um cara muito exigente, tu não tinha me chamado pra gravar esse cast, né? Então... Cara, mas tu tem que estar sempre aqui, velho. Tá, enfim, a pergunta que eu faço pra vocês é como vocês conheceram esse livro. Posso começar? Pode, por favor. Então, quando eu conheci meu namorado, eu queria saber tudo sobre ele, sobre as coisas que ele gostava e tal, porque na arte da guerra a gente aprende que tem que conhecer bem, enfim, o... O inimigo? Isso, o inimigo. Como assim? Vejam bem, a relação aqui é de inimigo, tá? E pra quem não sabe, eu sou o namorado dela. O que você faria se em alguns minutos, ou seja, exatamente à meia-noite, aparecesse um vampiro aí na sua casa? Tá, peraí, depende. Eu tô sozinho, tô armado, tô deitado, tô em pé, tô... Você tá sozinho e gravando o cast. Cara, o que eu faria se um vampiro aparecesse aqui agora? Já que eu tô gravando o cast, eu acho que eu deixaria gravando pra posteridade. Eu sairia correndo pro banheiro e falaria em frente ao espelho 3 vezes. Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta. Eu ia trazer uma fonte de sangue inesgotável pra ele. Tudo certo, Gabriel? Por favor, se apresente pra quem não te conhece ainda. Salve, galera. Aqui é o Gabriel do Comunicação e Criação. Como vão? Pra mim é um prazer estar aqui no LivroCast. Eu que acompanho desde o começo aqui com o Marcelo, que é meu amigo aí de longa data. E acabei de fazer mais um amigo aqui, o Diego Locou. E dei a sugestão pra ele há um tempo pra falar desse livro. Na verdade, eu fui conquistado pela série e a série me trouxe pro livro. E o livro me conquistou e eu não podia perder a oportunidade de juntar um livro que eu gosto muito, que me conquistou, por num podcast também que me conquistou. E eu tô aqui pra... Falar sobre conquistas. Conquistas amorosas, você que tá nesse momento tá com dificuldades no amor, coloque um copo d'água em cima do seu monitor e a gente vai falar sobre zumbis e conquistas. Será que a criança, ela se coloca... no papel de Pequeno Príncipe? Bem provável, ela fica no papel de Pequeno Príncipe. É, porque eu, pelo menos, quando eu li, eu me senti o aviador, né? Pode ser. Acho que ela lê e se coloca como se fosse um Pequeno Príncipe. Eu fui a raposa. Na verdade, eu fui a flor. Oh. Com 4 espinhos. Na verdade, a Natália disse que ela sentiu a flor porque ela tem só 4 dentes na boca. Ai! Fazendo um paralelo então entre a resistência do Edward com a Bella no início do livro e a violência que se desencadeia dessa relação entre eles no quarto livro. Vocês acham que tem muito respeito ali ou não tem? Se tem uma carga de violência contra a mulher ou não tem? Eu acho que a gente veio falar assim porque tem muita gente batendo o pé nessa carga de ser um livro super sexista que tá influenciando errado as garotinhas de hoje. Será que a gente fala disso? É, acho que sim, até por causa dos 50 Tons de Cinza, né? Sim, acho que sim. 50 Tons de Cinza nada mais é do que um livro que foi originado no Edward Bell, na relação dos dois, na história do Crepúsculo, né? Mas que esse é assunto pra um próximo cast, né? Próximo cast nada, cara, pelo amor de Deus. Imagina o próximo cast, 50 Tons de Cinza, que super! Com todo respeito a quem gosta, próximo cast nada, cara. Eu falei isso, na verdade, porque eu fiquei pensando a respeito até do Pequeno Príncipe, que é outro livro que a gente já fez no Livrocast também, falando, imagina se uma criança escreve aquele livro. Ninguém vai absorver o simbolismo que tem na obra. O pessoal vai dizer muito bem, vai lá escrever algo melhor, sabe? Já que era um adulto, a gente começou a intuir que havia simbolismo e metáforas, né? Eu sei que o Kafka tem um passado, eu sei que ele tem outras obras que levam a essa interpretação, mas vai que, né? Sim, é uma das questões que a teoria moderna joga da desconstrução ou morte do autor, que o autor não importa mais, pelo menos para esses teóricos. Eu ainda gosto sempre de me pautar numa construção histórica, numa cronologia de obra e de motivações e de outras coisas, mas enfim. É, porque a gente ainda é de um tempo onde a gente tenta entender o contexto do autor, né? Mas hoje em dia, caso as pessoas leem um livro pelo livro, não querem nem saber o que tem por trás, né? Sim, ninguém mais importa o que vem por trás. Mas... É, ninguém mais importa o que vai vir por trás. Tá, mas vocês que entendem um pouco mais aí, como é que funciona essa questão de eras? São quantas eras? É tudo uma mitologia criada pelo Tolkien, né? Isso, tudo, tudo. Língua, mapa, tudo, família. Inventou tudo. Claro, teve as referências dele, né? Sim. Mas tudo ele que criou, assim. Mas quantas eras? Como é que funciona isso? São quantas eras? Assim, ó. São ao todo 3 eras e quando queimam o anel começa a 4ª era. Puta que pariu, velho. Mas a 4ª era e a 2ª era não tem livro, nada, é só tipo uma historiazinha. É só assim. Queimando o anel. É, mas então. Que merda. Agora, esse cara não, eu acho que ele trouxe o assunto da violência contra a mulher pra uma esfera muito mais clara e que pode ser discutida e humanizou o negócio, sabe? Pena que ele se foi antes de fazer isso com uma série de outros assuntos que estão na sombra aí da sociedade e que acaba rolando muito, é, ele né? Com certeza colocou o dedo na ferida e ia fazer muito mais isso, né? Até porque a gente pensa assim, geralmente, enfim, séries de livros tem 3 livros, que seriam a apresentação da história, o desenvolvimento e a conclusão, né? Ele não, já propôs 10 livros ou 11 livros. Acho que são 10. Então, imagina realmente o conteúdo que ele não viria abordar ainda. Eu só tenho um pouco de medo pra carregar, né? Porque assim, o primeiro livro teve 522 páginas. O segundo teve 607. O terceiro teve 680. Quando chegasse no décimo livro, ia ter 1.500 páginas. O cara carregar no bolso aí não cabe, né? Só se fosse no e-reader mesmo. Diego, vou te falar uma parada que eu descobri que mudou a minha vida, cara. Uma parada chamada estante. Mó barato o negócio. Senhora Companhia das Letras, por favor, está na hora, coloque 1984 embaixo, o livro do Big Brother, que você vai vender, mano. Entendeu? A galera vai consumir, pelo menos vai ter jeito nesse livro. Faça isso, pelo amor de Deus. E tens um ponto aí, porque é um livro que se você ler, muda a tua visão de mundo completamente, né? É um livro obrigatório, eu acho, assim, pra todo mundo ler, porque mostra uma sociedade, assim, que apesar de ter alguns pontos que estão bem distantes, outros já é a realidade nossa até, sabe? Tu vai mudar a tua visão de vida, com certeza. É, quando eu entrei no Big Brother ali, cara, eu entrei uma pessoa, saí outra, e hoje eu faria tudo diferente. Tu ia jogar diferente, né? Tá, mas galera, vamos fazer um acordo então? Alguém tem mais alguma coisa pra falar de Big Brother do programa de televisão, não? Não, a gente já estragou o Livrocast. A gente já estragou. É, já se arrependeu profundamente de ter convidado nós. Nada. Não, mas fiquem todos sabendo que esse espaço que ele abriu agora pra falar do programa da TV era só pra gente falar bastante, não querer falar mais e depois corta na edição. Nada. Um pouco tem que ir, não tem jeito. E depois de muito tempo, Diego, estamos a sós aqui, só eu e você. Como é que vai, cara? Fiquei até emocionado, cara. Parece que a gente tá no começo, assim, da nostalgia. Qual foi o último cast que a gente gravou junto, sozinho, cara? Se eu não me engano, foi o cast... Abraham Lincoln? Do Abraham Lincoln. Ou quando a gente chorou? Não, quando a gente chorou, eu fiquei triste, cara. Não, foi o Abraham Lincoln, assim. Eu sou o Diego Locou e a primeira regra do Livrocast é: se você comenta, tem que deixar nome, idade, profissão, cidade e estado. Ai, cara. Fazendo um bloco de comentários aqui já, Diego. Já dei na lata, né, cara? Opa, peraí que esporte a gente tá me chamando. Ai, cara. Só um minutinho, deixa eu desligar o celular. Essa devia ser a primeira regra, desligar o celular. Eu jamais leria esse livro, por uma série de motivos, tá? Então ninguém me xinga, por favor. Mariana, por favor, seja receptiva ao que eu vou falar agora. Não, claro, o empalamento por luminífera tá de pé, hein? Caraca, que assustador isso. Mas enfim, cara, o que eu acho, tipo, a série é muito longa, tá? Eu acho a série muito longa, tem aquele medo que todo mundo tem, que é até um pouco batido, tu vai achar que é muito normal falar sobre isso, de ele não ter acabado a série ainda. Ah, sim, porque ele é gordo, ele vai morrer, tá. A gente já tá órfão de do Stieg Larsson, né, que deixou só 3 livros pra gente, o 4 não foi publicado, e seriam 10. Então, é trauma mesmo. Mas tem um papo que ele tem um assistente, né, alguma coisa assim, tá errado? O assistente sabe o fim do livro, os produtores da HBO sabem o fim do livro. Então, só não vai ter final. Se morrer todo mundo num acidente de avião aí, tudo junto. Não, só não vai saber o final se, de repente, algum parente entrar com um processo, ou se o Martin deixou algum documento escondido, só se der merda judicial, assim. Não. Ah, então tá. Meu, HBO investe muita grana nessa série. Então vocês acham que eles iam fazer um negócio que não fosse ter um fim um dia? Não, sim, é porque assim, quando o livro surgiu, a primeira coisa que eu vi é que ele podia morrer o cara estante, né? Que o cara é velho já e blá, blá, blá. É, ele vai durar mais que nem é mar, vocês vão ver. Não, pode ser. Mas além disso, além do fato de não ter acabado ainda... Ele tá bem alimentado. Faltam 2, Marcelo. Pô, calma, faltam só 2. Não, cara, mas é que, pô, é uma série muito longa, cara. São, tipo, 7 livros. São 5 lançados, é isso, né? Sim. Querido, quantos anos a galera teve que esperar pelo Torre Negra do Stephen King? E quantos acidentes de carro, atropelamentos quase fatais ele não sofreu? Tá, um bom argumento, ok. Mas além disso tudo, entra no mérito de ser livros grandes e ler 7 livros, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Sequência muito grande, assim. E, cara, eu tenho uma memória muito fraca. Eu não consigo guardar nome de personagem, eu não consigo... Cara, isso aí é... É viadagem. Próxima pergunta. Então estamos aqui com a Lully, o Pedro e o Diego. Eu não li o livro e, antes de qualquer coisa, até pra ficar claro pra quem tá ouvindo a gente, curto e grosso. Gostou ou não gostou do livro? Diego. Então, tô quase terminando ele aqui, cara. Ah, tu acabou também, cara. Não cheguei a terminar. Mas é o seguinte, eu gosto muito de romance policial. Eu achei que, começando a ler esse livro aqui, seria alguma coisa mais ou menos parecida. Só que eu percebi que ele não tem protagonista. Curto, né? E grosso, cara. Curto e grosso. Posição. Curto e grosso? É. Tô em cima do muro, cara. Tá, beleza. Mas, cara, viu que bom que a gente chama convidados, né? Porque nem eu li, nem tu, mas... É, isso é uma vergonha. Eu quase terminei ele. Tá quase no final. Acho que não vai atrapalhar muita coisa. É, se você tá quase no final, você já tem sua opinião definitiva. Mas o final muda muita coisa? Muda totalmente a história, assim? Não. Então ele vai acabar o livro em cima do muro. Eu conheço o Diego, não tem... É que eu não tenho livros favoritos, não sabe? Eu gosto de todos. Olha, que cara feliz, que pessoa feliz, né? Gosto de todos os livros. Bom, depois tem o Ford Prefect, né, que se eu fosse comparar com alguém aqui na Terra, eu compararia com o Ramon, que é um cara que a qualquer sinal de qualquer coisa, convida a gente pra ir pra um boteco. O Ramon Andrade do Locotopia, cara? Exatamente. Eu não conheço esse lado dele, cara. Quando eu conheci bem o Ramon, ele morava na Argentina já, daí eu não tive esse convívio com ele. Então, mas o convite do boteco vai vir nessa semana. Aí, se a gente tiver sorte, o mundo vai acabar e vai ser muito legal. E como a gente falou antes ali, além de escritor e podcaster, tu também é ilustrador e colunista do Tech Tudo. Isso. Alguma coisa a mais a acrescentar? Quando a coisa tá preta, eu faço um malabarismo no sinal, que dá uma grana extra. Cara, aqui em Floripa dá muito dinheiro isso, cara. Impressionante. Em primeiro lugar, eu queria saber aonde ou quando vocês conheceram o Neil Gaiman, se foi no cinema, se foi em quadrinho, se foi em série, enfim, ou livro, né, provavelmente ditos. E também eu queria saber se vocês tinham uma real ideia do que vocês iam encontrar quando começassem a ler Deus Americanos. Sabiam certinho o que o livro trazia, qual era o conflito do livro, etc. Cara, assim, eu posso dizer que eu não conheço o Neil Gaiman, a gente nunca foi apresentado e tal, não tive essa oportunidade. Ai. Você perguntou quando vocês conheceram. Eu não conheci, nunca apertei a mão do cara, eu gostei. Eu gostaria muito lá de conhecer, bater um papo com ele, entendeu? Mostrar pra ele meu Nordeste English, né? Cara, eu só sei que o Diego foi roubado na cara de pau aqui hoje, cara. O Lucien pegou uma piada do Diego. É, fala agora assim, pô, então eu vou dar uma volta enquanto o Lucien faz umas piadas, hein? falando do início aqui, vocês falaram ali que é tudo igual, o livro dele, cara, eu confesso, assim, que comparando com o Código da Vinci, foi o que eu li, né, o início pra mim me pareceu diferente, assim, porque ele não é chamado pra algum lugar, tipo, tem aquela introdução do personagem, na história, começa já no clímax, assim, sabe? É porque o Dan Brown já tá num patamar que o Inferno não vai ser o primeiro livro da maioria dos leitores habituais, assim, a maioria já vai ter lido Anjos e Demônios, ou Código da Vinci, ou enfim, já vai ter lido alguma coisa, então não vai precisar desse background todo, dessas 50 páginas a mais pra dizer quem é o Albert Land, ou falar que ele tá na universidade ou tal, né? E se não leu também, que vá pro inferno, né? Ai, Deus. Meu Deus do céu. Mas que bela merda de piada, meu Deus do céu. Que bosta, mas que bosta. Não, tá, ainda não tínhamos uma piada ruim do Diego, né, nesse programa. Tava faltando. Tá inaugurado. E depois dessa infância e adolescência conturbada, ele cursou Ciências Sociais na UFRJ, Educação Física e Comunicação Social na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Mas ele não concluiu nenhuma das faculdades, porque ele já tinha o contato com a música e tal, e não conseguiu conciliar as duas coisas. Pra ficar ainda mais claro, se vocês não ligaram os pontos, né, já tinha o Detonautas Rock Club, então não coincidia aí horário de shows, ensaios com aula, etc e tal. Só uma pergunta, Comunicação Social na Estácio de Sá? É, quase nós, Jair. Isso é familiar. Mas ele fez jornalismo ou ele fez publicidade? Cara, eu acho que foi publicidade. Eu acho que foi jornalismo. Ele fez os dois. Eu acho que ele fez música. Eu acho que ele só se matriculou, na verdade. É, eu acho que ele cursava faculdade no Boteco da Esquina. É, mas já que comunicação social ele não acabou, eu acho que o curso que ele fez, na verdade, foi o início, que é igual pro tanto publicidade quanto jornalismo, né? Mas enfim, aliás, olha que legal. Eu e o Diego fizemos publicidade e a Série faz jornalismo na Estácio, né? Em Florianópolis e tal, mas em São José, né? Nós três, comunicação social na Estácio, velho. Pois então, que merda. A gente entende por que ele saiu do curso, né? Eu entendo por que ele desistiu dessa porra. A gente devia ter fundado uma banda e desistido antes, né? Então, eu até um pouco antes do TCC, eu tinha uma banda, eu desisti da banda, cara, que merda. Mas vamos lá. Mas você estava comentando sobre essa nova tendência de pessoal que tem podcast ou vlog lançar livro também. E eu me identifiquei, porque eu tenho esse plano também. Eu já tô há algum tempo, eu saí do meu emprego onde eu trabalhava, quem acompanha lá o Ghostwriter já sabe disso. E eu tô em casa que eu tô escrevendo meu livro e eu pretendo lançar esse livro, o primeiro de uma longa série, se tudo der certo. Somos dois. Somos três. Então já não são três, são quatro. Eu só não saí do trampo ainda, mas... Eu também. Ainda não. Vamos lá. Então, eu queria fazer uma pergunta ali, mas vocês engrenaram no papo, eu não quis atrapalhar. Na verdade, num papo motivacional, né? Na verdade, era referente lá à primeira pergunta de como que a gente conheceu o Eduardo. E o que eu queria perguntar era pra Camila se ela tem a primeira edição do livro. Ela disse que ouviu o podcast e já comprou o livro. Ah, então, não tem aquela lá, a primeira que ele ganhou o concurso. Eu tenho aquela de 2009. Pô, tu era fã número um, Camila? Pois é, falei, muita responsabilidade. Fala que é especialista, fã número um e dá nisso. Especialista é senha pra pessoa falar besteira. Então, isso, exatamente. Então, a gente nunca fala que é especialista, né? Não, mas eu falei brincando. Não tô brincando, mas falei brincando. Tanto o Gus, ele é um cara extremamente, como que a gente pode dizer... Parecido comigo. É verdade. Não, ele é um babaca, né, cara? Ele é um babaca. Então. É o Diego. Mas ele é um babaca apaixonante, sabe? Assim, ele é um cara muito, muito carismático, tá. Apesar de ser... Obrigado. De nada. Apesar de ser um babaca. Não é tu, Diego, não é tu. A série me convenceu. Mas então vamos para as indicações. Quem quer começar indicando? As damas ou... Não, acho muito sexismo. olha isso, cara. O mundo muda, né, cara? Hoje em dia a gente não pode nem ser cavalheiro mais, né? Tá louco. Mas então quem quer começar de vocês aí, indicando uma obra, enfim? Olha, indicar uma obra, eu acho uma bem bacana do Oscar Niemeyer, né, que tem lá em Brasília. Tá, vamos lá. Outra coisa, cara, tu quer então a série mais vezes aqui no cast? Quero, pô. A série dá o toque feminino, cara. Que precisa. Eu sempre achei que fosse o Marcelo que dava o toque feminino. Se fuder, Diego. pela primeira vez aqui no LivroCast, finalmente também, né, que tá pra gravar faz muito tempo, diretamente lá do Papo de Mineiro, Bruno Assis, ou Bruninho, ou enfim, como quiserem te chamar. Opa, prazer é todo de vocês, tá, por ter me chamado. Ai, cara. Obrigado pelo convite, mas eu não vou falar também muito não, porque eu tô no time da Ana, a gente vai falar bastante durante o programa. Assim espere, estão aqui pra isso, gente. Até porque mineiro grava quietinho, né? Meu Deus, já começou. Começou. Meu Deus, cara, depois de 40 episódios, eu continuo rindo com o Diego, velho. Essa é a minha frase. Mas enfim. De terras baianas também, já acostumado a falar de temas bacanas, né? Como será o de hoje aqui no LivroCast. E as minhas piadas que são ruins. É, ele fez a piadinha. Acho que foi o pior trocadilho que eu vi até agora. E no jogo do anjo, a casa em que morava o personagem principal, o Martim, tu sente até o cheiro da casa. É fantástico. O livro que tu leu era do sebo ou era novo? O meu novo. Ah, tá, porque se a casa tinha cheiro de novo, podia ser um livro do sebo, né? E Diego, tu é um fã de vampiros? É, vampiros, tu tá dizendo, né? É, de vampiros. Tu gosta de vampiros, ao menos, ou não? Olha, o último que veio falar comigo aqui, eu não gostei muito não, mas... é um pouco intrigante, né, assim... Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. O que vocês fariam numa situação dessa? Eu compraria duas espadas... e levaria dois zumbis nas minhas costas. Pra passear. Pra passear. É, eu, na verdade, eu descarregaria uma caixa de discos na cabeça dos zumbis. Igual o pessoal fez no Shaun of the Dead. Tipo, chega uma hora que eles percebem que o zumbi anda muito devagar. Aí eles percebem também que jogando coisas na cabeça eles morrem. Então eles pegam uma caixa de disco, saem pro quintal e começam a escolher os discos que eles vão jogar nos zumbis. Não, esse aqui do Dire Straits. É, não, Dire Straits vai, pega e joga. Restart. Não, Restart vai. Cine eu jogo também. É. Led Zeppelin, Led Zeppelin fica. O Justin Bieber eu não vou jogar, porque senão o zumbi joga de volta. Mas então, deixando o Loco de novo de lado, já que ele não leu o livro, tá de escanteio ali no cast. Elis, qual o livro que tu mais gostou? Quando eu li os três, eu gostei mais do Lua Nova, porque não tinha o Edward e ela tava sofrendo, aquilo pra mim foi novo. Só que depois eu gostei mais do último mesmo. Porque ela incrementou mais personagem na história, ela criou uma saga um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa mesmo, em questão de tudo, né? De personagens, de narrativas, de que você conhece o mundo da Stephanie Meyer de verdade, que você não viu nos outros livros. Aí eu acabei curtindo mais o quarto mesmo. Eu gostei mais do quarto livro também, porque é no quarto livro que tudo acaba. Ah! Jura? O Loco é aquela parte contra o Crepúsculo só pra manter a audiência do LivroCast, sabe? Na verdade, assim, todo o sucesso do Crepúsculo é em cima dos haters, né? Então, eu tenho que fazer minha parte de hater aqui. Eu só quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo a gente agora que quem colocou o Crepúsculo na pauta não fui eu, tá? Deixar bem claro. Ah, foi o hater aí? Foi eu que coloquei o Crepúsculo na pauta. Ele é um hater investido. Não, mas é que tem que colocar lenha na fogueira pra poder pegar fogo, senão não tem graça. Uma coisa que me deixa frustrado nesse livro, cara, é que ninguém morre. São mortos mais pôneis do que trolls e orcs e tudo mais junto. O que morre de pônei nesse livro é absurdo, velho. Eu acho que o Tolkien não gostava de pôneis. E também um comentário muito sucinto sobre a obra do Tolkien, né? Tirando a Galadriel, é praticamente a única mulher que aparece nessa história infantil, né, do Tolkien. O resto é tudo homem. Cara, mas pelo que eu li sobre o Tolkien, ele teve muito poucas mulheres na sua vida. Então, de repente, pode ser um reflexo, né? Não sei se... O que é totalmente relativo, né, cara? Porque, às vezes, o cara não tem mulher nenhuma na vida dele e fica inventando mulheres na sua cabeça, né? Então, sei lá. É, quanto nerd aí joga RPG com perfil feminino, né? Na imaginação, né? Verdade. Quanto nerd joga RPG só pra ver a bunda da boneca correndo na frente dele, né? Ou tirar as armaduras, né? E botar /dance. Eu acho assim, ó, que tipo, tem uma parte lá, não sei se vocês se lembram o nome daquele personagem, que eu me lembro dele bastante no filme, que é um loiro e tal, que ele é todo assim bonitinho e tal, e o... Não, peraí, mas para por aí, não é só um cara loiro todo bonitinho, é o Jared Leto. Ele é o vocalista do 30 Seconds to Mars, cara. Tá. Não é apenas um qualquer um. Achei que ia rolar piada com o fato do Ramon ter achado o cara bonito, sabe, mas não, o outro também achou. Não, é, exatamente. O outro se sentiu ofendido. Antes de falar de personagens, Mariana, posso pedir pra te dar sinopse do primeiro livro? Agora o bicho vai pegar! Eu vou te explicar. ó, que nem um mano pra outro. Você tem um bagulho lá, que é o poder. E esse poder é o Trono de Ferro. É tipo o rei da boca, entendeu? Só que aí tem um monte de mano da favela em volta dos morros. Aí tem os morros dos Baratio, os Lannister, que é aqueles cheios de ouro. Assim, sabe? Esse é os Lannister, tá ligado? É o cheio dos ouro. Aí você tem o morro dos Stark, que é aqueles que estão sempre com moletom, assim, um casaquinho de frio, tá ligado? Aí você tem os Targaryen, que é aquele lá, que é os mano lá das pirotecnia, que solta os fogueteiros, tá ligado? E, mano, todo mundo quer o rei da boca, todo mundo quer ter o Trono de Ferro, mano. E é um passando a perna do outro. E os Gambé, que é a Patrulha da Noite, lá se fudendo na muralha pra segurar lá os zumbis que estão vindo, entendeu? É isso aí, mano. Caraca. Por isso que eu penso assim, parece um estudo de caso, vamos fazer aqui um estudo de caso do pior da sociedade, vamos colocar tudo isso num lugar só. Pra mim, o livro é esse, assim, e eu não esperava por isso quando eu li a sinopse, e não esperava por isso dela, assim, parece que ela tava muito triste, assim, tipo, ah, vou quebrar agora eu vou falar de um monte de merda que tem aí, gente, sabe, vou falar aqui essas merdas, vocês precisam saber que existe. Ela ficou de luto porque acabou Harry Potter, né, aí escreveu o Morte Súbita. Pra mim é só esse, assim, mas ó, é muito bem escrito, quem gosta de literatura em geral, acho que vale a pena essa construção de cada capítulo é um personagem e tal, vale a pena também porque foi ela que escreveu, mas assim, é uma história que eu leria assim, porque foi ela que escreveu e Harry Potter foi o primeiro livro que eu comprei e me ajudou a ser um bom leitor, sabe, isso a gente tem que dizer, eu leria por isso, sabe, respeito por isso, mas também não indico, sabe. Só um adendo rapidinho, o Pedro falou agora, eu concordo contigo, cara, eu li a sinopse, eu imaginava uma história bem diferente, assim, focada mais a questão política apenas, sabe? Mas deixa eu só falar que eu discordo do Pedro. O Lulê, ele fez essa armadilha entre nós dois aqui, que ele queria criar uma inimizade. Claro, botaram um ringue, jogaram gelatina e botaram a gente em biquíni no meio. Não, gente. E no próximo Mil Pix vai ser aquela puxar cabelo, entendeu? Vai ser sim. Botar no YouTube, então a gente se encontra. Aí eu me apresento, a gente vai lembrar, mas pelo menos nós dois somos educados, não foi uma briga feia. Marcelo achou que ia ter briga, que a gente ia xingar. Se ferrou. E dentro dessa nave tem um robô chamado Marvin. Eu gosto muito do Marvin. Ele é tão coitadinho, né? É um robô depressivo, né? Eu seria amiga dele numa boa. Eu queria ter um Marvin. Tanto que o Marvin é o personagem principal daquela música do Nenhum de Nós, né? Não, do Titãs. Ou do Nando Reis. Marvin, agora é só você. E não vai adiantar. Chorar só em mim. É, do Titãs, é. Exatamente. Marvin, agora é com você. Puta que pariu. Não, não tem graça, cara. Eu não dava um tiro na cabeça. Cara, mas o Marvin é muito foda, que ele é muito depressivo mesmo, assim. Então a parte que ele chega, desculpe por respirar esse saco de vida. E por favor, não me fale de vida, estou deprimido. Cara, é demais, assim. É um personagem muito foda. Eu acho que o Marvin é o personagem que mais se identifica com o Marcelo. Por quê, cara? O cara vive pedindo desculpa. Não, desculpa. Posso? Desculpa. É, eu posso falar a minha vez e tal. É bem minha cara. Mas, cara, o Marvin é muito foda. De repente, tu queria se formar e acabou não conseguindo, sendo um pouco frustrante por um lado, né? Mas pelo outro, com certeza te abriu portas, digamos assim, né? Com certeza. Eu acredito até que, assim, foram faculdades pagas ou públicas? Só pra tirar dúvida. Foram pagas. Eu não sou inteligente a ponto de passar pra pública. Não era essa questão. Mas acredito até que agregou mais, porque geralmente as faculdades pagas, elas têm as melhores matérias no começo pra cativar o aluno e ficar até o final. Então se o cara fez 2 anos de faculdade paga, pronto, já sabe tudo que tu precisa. O resto é encheção de saco, sabe? É, a faculdade, exatamente. Eu vi recentemente uma matéria muito boa até, se não me engano foi na Super Interessante, que tá começando a ficar questionado com o embasamento de pesquisa, enfim, sobre a formação, né? Você tem exemplos aí de grandes empresários que não tem formação tradicional. Ele se formou por outros meios, né? Então é uma discussão que merece um podcast até. É, eu acho que, mas só pra não criticares a gente, não julgares a gente, né? Eu e o Diego somos formados em faculdades particulares também. Tá? Então, não sou. Não sou, desculpa, não sou. Não? Como assim, cara? Não, eu tranquei, tô voltando esse semestre agora. Olha ah, tá. Não pode estudar comigo, por isso que eu fiquei meio louco agora aqui. Sabe o que faltou pra me informar, Marcelo? Ah. Ética. Ai, cara. Olha, logo ética, cara. Em publicidade é uma piada pronta, é isso aí. E exatamente eu ouvi falar do livro dentro das páginas da revista Vertigo, que era o selo que publicava o Sandman. Se eu não me engano, foi uma propaganda que tinha o livro do grande escritor Neil Gaiman, o primeiro romance escrito por ele e tal. E aí deu aquela ideia de que seria uma obra envolvendo deuses. Era a premissa principal. A grande questão era assim, como eu já gostava do roteiro que ele escrevia lá no Sandman, então eu comprei o livro quase que por osmose, entendeu? Quero aprender a comprar coisas por osmose. É só chegar perto e ela começa a se tornar sua. Eu não preciso abrir carteira. É interessante. Pra quem não tá entendendo nada, o Diego não acabou de ler o livro e ele tá aqui novamente pelo humor. Eu tô aqui justamente pra fazer o que as pessoas me condenam, né? Tu leu até que página, Diego? Quer ouvir mesmo? Quero. Tu vai colocar isso no cast? Vou, claro. Cara, eu só comecei a ler o livro, eu li só até a página 37. Mas é o livro que tá na minha cabeceira, eu vou terminar ele antes do fim do mês. Então a gente tem lá o professor, né, o simbologista de Harvard, isso aqui é um curso que não existe em Harvard, inclusive. Isso aí foi uma coisa que teve muita crítica, né, cara, falando, mas em Harvard não tem curso de simbologia, mas esta porra é uma ficção. Eu ia falar isso, é ficção, mano, calma, cara. Ele pensou assim, ah, vou botar um curso que o professor dá aula em Harvard. Ah, bota só um curso simbólico aí, ele pensou, então vai ser simbologia. Ai, gente, foi uma piada esse jogo. Eu vou encarar mais isso como se fosse uma explicação, não uma piada, cara, eu não vou nem... Não, é tipo o cara ler o guia assim e falar assim, mas porra, cara, Vogon não existe. É basicamente assim, tá ligado? É por aí. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo. Depois de ler o texto das coisas que mudam o mundo, tu não sentiu uma curiosidade de sair se raspando todo? Cara, eu não tenho pelos, né? Eu... Começa por aí, então. Eu, na verdade, eu tenho curiosidade por ficar peludo. Mas, enfim, eu não tenho barba, cara, não tenho nada. Pô, meu braço é pelado, minha perna é pelada, tá louco, velho. Eu sei, tava te zoando. Eu não. Ai, cara, pô, sacanagem. O Diego me expondo aí. Mas então, voltando ali, o que eu acho é o seguinte. Então, eu já tinha feito isso uma vez e fiz de novo, cara. E sabe o que é? Ah. Uma merda. Nossa, pinica. Por isso depois. Depois que eu fiz de novo, eu fiquei pensando, cara, foi por isso que eu nunca mais fiz essa merda. Só pra deixar claro, é um texto em que ele fala que ele se depila inteiro e tal, corta todos os pelos do corpo, praticamente todos os pelos do corpo dele, depois se arrepende e tal. É, eu só não raspei cavanhaque, costeleta e cabeça, né? Mas o resto foi. Só um parênteses rapidinho. O Ergi falou que ele descobriu que não era nos Estados Unidos quando o tráfico aéreo, ali a questão. Eu descobri que não era no Brasil quando ele falou do governador. Sim, tá vendo? Não tinha como... Os detalhes que vão posicionando a história. É em Woodbury, não, então? Não. Não sei, cara. No Brasil não é nem nos Estados Unidos. Eu acho que a história é no Canadá. Pode ser. É, tem pinta de Canadá também. Mas se no Brasil não era, desde que o governo já tinha um plano pronto pra ação, né? O Brasil tava descartado ali, né? É verdade. Posso puxar pro Gus agora? Só não puxa muito, ele pode cair. Não. Ai, cara, então puxando um pouco pro Gus agora. Assim, eu ainda acho, cara, que o Gus, fala Gus, eu falo Gus, era o cara que mais precisava desse grupo de apoio, entendeu? Ai, meu Deus. Vocês gostam de ler tirinhas? Costumam ler esse tipo de material, esse tipo de trabalho, né? Digamos assim. Todos educados, né? Um esperando o outro falar. Olha que maravilha, Marcelo. Não, primeiro você. Eu acho que é isso, que não acaba... Não tem como em um cast só a gente falar sobre isso. Eu acho que teria muito mais pra se falar, enfim. É, na verdade, os ouvintes é que não sabem, né? Mas a gente sempre continua conversando bastante depois do cast. E tem muito mais conteúdo, só que a gente não bota pra vocês. Fora o que é gravado no cast e cortado na edição, né? Mas enfim. Por isso que quando acabar de gravar, eu vou desligar antes que a série me conte qualquer coisa. Cara, tô vendo a próxima vez que chamar o Daniel, cara, vai ser assim, ó. A série não vai participar, cara. Não, que isso, amor, que isso? Tô brincando, tá? Não fica brava. E só pra justificar um pouco essa sequência do Hobbit para o Senhor dos Anéis, existe um artefato muito importante no livro, né, que é o próprio anel. O anel, ele usou como gancho. Esse anel ele não explicou, claro que no que ele escreveu antes ele já dava uma pincelada em cima e ele já usou como gancho. Agora que eu entendi. É, mas eu queria mesmo experimentar uma dinamite mangalática, né? Vocês já ouviram falar? Essa deve dar um barato muito louco, né, não? Eu li sobre, mas eu confesso que eu não entendi muito bem como que ela era feita, cara. Eu não me recuperei da ressaca ainda. São as invenções muito loucas do livro, né, cara? Que a dinamite mangalática foi inventada por ninguém menos que Zapod Bibler e Brooks, né? Deve ser o quê? Tipo um champanhe? Olha, só se for a rolha do champanhe estourando na tua nuca. Aí tu pode começar a pensar mais ou menos como champanhe. Uma coisa assim que eu fui visualizando no livro, que eu acho que é o que tá, acho não, tenho certeza que é o que foi escrito mesmo, ele começa esses flashbacks bem cedo, quando ele era bem pequeno, e vai até um momento bem próximo do final de onde ele tá no livro, assim. Ele dá a volta, né? A timeline é junta. No final, os últimos flashbacks, assim, ele chega praticamente onde começou o livro. Aí eu fiquei me perguntando como que se continuaria os próximos livros, se tivessem, no caso eu não sabia ainda, como continuaria esses flashbacks sendo que já chegou na timeline, sabe? Só pra deixar bem claro pra quem tá meio perdido aí, se é que tem, né? Não tô entendendo. O livro ele tem uma narrativa de dois tempos, digamos assim. Tem uma linha central que vai, digamos, de um ponto B a um ponto C. E tem alguns flashbacks que eles rememoram, né? Períodos do ponto A até o ponto B. É, talvez você tenha confundido mais. E eu só gostaria de finalizar deixando meu agradecimento ao Marcelo por ter me proporcionado gravar mais um LivroCast, agora aqui em excelente companhia, né? Com o meu amigo Thiago aí e com o Vitor, que eu não conhecia. Foi um prazer, galera, conhecer vocês e é excelente episódio, como sempre. É engraçado como nesses momentos as pessoas não citam meu nome, né? Cara, é a segunda ou terceira vez que isso acontece já. Aqui, na verdade, eu não sou um participante fixo, eu sou só um sidekick do Marcelo. Para, cara. Mandem mensagem de apoio pro Diego, por favor. Como que ele se refere aos seios? Eu lembro que isso... Eu não tô com o livro na mão aqui. Isso foi uma coisa que me incomodou. É tetas, não é? Não, são peitinhos, eu acho. Isso, peitinhos. É, ele fala peitinhos o tempo todo. Aí eu me senti excluída do cenário, entendeu? Tipo, acho que o pessoal que tem peitão vai se sentir excluído desse livro, entendeu? Tu sabe que isso é ser cortado do cast, né? Eu já... O Marcelo vai tirar os peitos da Sally do cast, é isso. Mas o que que tu achou do Clube da Insônia, Sally? Então, eu viu, não aí, gosto... Eu, parou tudo agora, viu o Marcelo desviando a atenção agora pro outro livro? Sim. Daí quando o Diego falou que tinha esse livro, eu, cara, vou comprar. Daí eu acabei indo atrás e me familiarizando com esse universo de tirinhas. E como é gostoso, cara, como é bom ler tirinhas realmente, assim. É muito leve, é muito divertido e tal. Pra falar a verdade, eu sempre achei que tirinha fosse um policial bem pequeno. Rapaz. Eu vou ficar muda, né? Eu prefiro não me expressar. Essa nem eu ri, gente. Eu sempre fui um pouco atucanada com esse lance de morte e tal, nossa, morre e acaba e tal, e o livro ele te propõe um debate, assim, sobre isso que te tranquiliza de um jeito muito foda, é sério, não vou expor mais pra não perder a graça do livro. Bom, Marcelo, se tu era atucanada com isso, não se atucane mais, porque você já gravou alguns livrocasts e eles são hospedados sempre no archive.org, que é um arquivo na internet, é que o servidor nunca seria deletado. Já pensou se de repente alguém, se nunca mais ninguém acessa esse site? Não, mas o meu medo não é ser esquecida, mas é o medo de terminar mesmo, assim, de não poder mais fazer as coisas legais que a gente tem pra fazer nesse mundão, sabe? Ah, enfim. Que doce, amor. Eu já acho que o ponto mais alto do livro é quando eles estão viajando pra Amsterdã, né? E estão a 35 mil pés de altura. Aí, Thiago, esse é o Diego, cara. Eu achava graça, eu ficava falando que era muito legal as piadas dele no programa, mas eu não imaginava que fossem tantas. Metade das piadas ele corta, cara. Não, o Marcelo corta 80% na edição. Ai, cara, quero ver tu aguentar isso por 39 episódios, cara. Nossa. O mago, né, o Gandalf, aparece nesse primeiro filme muita coisa sobre o necromante. Quem é o necromante? Aparece o mago marrom, que, na verdade, não sei se todo mundo sabe, mas existe Gandalf o cinzento, né, o Saruman o branco. Daí eu me esqueci. Ah, e daí Radagast é o marrom. E tem dois verdes, que eu não sei o nome dos dois verdes, não sei se fala o nome deles. É, os dois eles nem aparecem na história, nem na mitologia aparecem, eles só falam, eles foram lá pro leste, extremo leste, e não participa dessa história. Ah, então achamos um ponto onde o Tolkien não descreveu muito alguma parte da história, né? Acho que faltou tempo exatamente pra ele. Exatamente. É, mas assim, ó, o Tolkien, ele não conseguiu terminar a sua obra, né? Isso daí é o que todo mundo que gosta de Tolkien, assim, tipo... Uma coisa que eu aprendi na publicidade é o seguinte, cara... o trabalho nunca acaba, o que acaba é o prazo. Então a vida dele, a vida dele se foi e o trabalho não acabou. É básico isso. Também tô no Scoob, Thiago Lima, você pode colocar na postagem. Thiago Bernardo. Não, Bernardo não, cara. Corta isso. Então agradeço muito ter me convidado. Espero estar aqui mais vezes e ajudar mais. E é isso aí. Se eu te convidar mais uma vez, tu aguenta as piadas do Diego, cara? Posso fazer um esforço. Beleza. Mas, ô, Thiago, tu não tem muito cara de quem gosta. Tu gosta de rock, né? Claro. É, claro. Ah, tá. E como é que tu trata do bullying? Oi? É, porque se tu é um cara que gosta de rock e teu nome é Thiago Lima. É Gustavo Lima, Diego. Thiago Lima e você, tirerê, tchitchitchitchitchitchitch. Ai, cara. Vou desconectar, falou. Ah, tá, não, desculpa. É, eu não conheço muito bem esses caras, entendeu? Aí o sobrenome me lembrou só. Mas pode ser o Lucas Lima também, né? Do violino lá, sei lá. Não tem nenhum Lima roqueiro. Caraca, não conheço. O cara no Skype tá com a camisa do Black Sabbath, Diego. Sim, por isso que eu falei, né? Punk rock, né? Tô vendo aí. Ó, faz um favor pra mim. Claro. Inclui o... Deixa eu... Eu vou vender meu trabalho de fotógrafa, então. Até porque, né, você tá mais conhecida pelo podcast, tem que valorizar a profissão. É, eu preciso fazer as pessoas conhecerem meu trabalho de fotógrafa. Eu tô planejando ir pra Floripa, se vocês quiserem me contratar pra fazer o ensaio de vocês. O ensaio sensual do Marcelo e do Diego juntos. Ah, do Diego. Ensaio Locotopia. Não, mas tem que ser o calendário 2015 do Jurocast. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, mas deixa quieto. Mas então termina por aqui essa reunião de hosts, né? Já que estamos com Leitor Cabuloso lá, com Cabuloso Cast, Heavy Cast, Telha Cast, Livro Cast, olha só. E eu. Diego, mais uma vez você põe excluído, cara. E o Sidekick Diego. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente espera feedback depois de vocês. O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Diego, estou fazendo coraçõezinhos com a mão pra você, viu? Ah, que fofo. Trust. filme, ele é bom, é altos filme. Pô, é um filmaço, cara. Só que é aquela pegada antiga, sabe? De filme antigo. E a gente tá acostumado com... Eu nasci com filmes com outra pegada. Totalmente diferente. E daí o filme acaba tendo muita coisa que não precisaria ter numa obra cinematográfica, sabe? Tipo, tem um monte de coisa ali do filme. Tipo, tu pode tirar 4 horas de filme quase. 3 horas e pouco, né? 3:10, sei lá. 2 horas e 56. 2 horas e 56? Nossa, parecia 4 horas, cara. Mas tu pode tirar 1 hora daquele filme. Caraca, pode tirar uns 30 minutos fácil, fácil, sabe? Tipo, um monte de besteira. É 2 horas e 57 a versão... Não tem aquela versão que é maior? Que eu acho que o filme que eu vi foi maior. É que tu viu com o trailer? Qual o tamanho total da fita, né? Ai, cara. Ó, eu vi o de 2:57. 2 horas e 57, é. 2 horas e 57. Cara, tu quer duvidar do Weber, velho? Sério? É, não, não. É por causa que eu achei que podia... Que nem o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, é, tipo, eu vi os de 4 horas, sabe? Santa ousadia, hein, Batman? É verdade.